O piloto aguarde em contato com a Celeste. Desça para 4.000 pés, ajuste no 0119. 4.011, o Golfo Quilótico confirma o horário? Sente, aguarde o Golfo Quilótico. Tan 3155, decolou o Zuno 2, chame o controle 1120, desce 18. 308, obrigado, boa tarde. Boa tarde. Papá, papá, papá Romeu Lima, observe, fique atento à esteira de turbulência do Airbus na decolagem. Autorizado a decolar, proa da cabeceira 28, partir do pátio 3. Fique atento à movimentação de máquinas e pessoas. Caminhado autorizado a decolar com a proa da 28, direto do pátio 3, papá Romeu Lima. Coordine com a equipe de bate. Quando for continuar o pushback, vai puxar a aeronave até a saída do bate 3, ok? Como se fosse o pushback do portão 05. Presente, o azul 4-1 na noite. Poxa, né? 6321 não vai prosseguir o pushback? Afirmativo, estamos resumindo, reassumindo o nosso push. Vamos chamar a 6321. Afirmativo, vai fazer o pushback simultâneo com o azul do portão 03, vai fazer o pushback padrão e o azul vai puxar até a saída do pátio 3, a retaguarda. Gente, 6321. Falou azul 4-1-2, vai precisar retornar para a posição, tá? Afirmativo, o mesmo procedimento do Oceané, retorna e após prossegue o pushback até a saída do pátio 3, o azul. A retorna quando for necessário, retorna para o posicionamento do 4-1-2. Confirmando, não vai prosseguir o pushback agora? Negativo, vai voltar para a posição. Salvador, tiro o Papá Romeu Lima, decolou da 1028, da sua escuta. Papá Romeu Lima, tem as condições visuais no corredor forte a 500 pés. Ajuste em Salvador 1019, reporte livre da CTR. Vai reportar livrando, Romeu Lima. O Golfo Quilótico é 1.000 pés. Mike Juliette Romeu Sente, autorizado, ajuste em Salvador 1019. Salvador com toque remetido em Valença. Decolagem da pista no 7, primeira curva à direita no corredor Axé. O controle 120, decimal 8 e aciona o transponder 0122, Golfo Quilótico. Confirmando a primeira curva após a decolagem à direita no corredor Axé, chama a torre 1895 para acionamento táxi, o ajuste 1011 no Golfo Quilótico. Utilizando EDS, Gol 755. Gol 1755, complete a final, chame torre 1895. 1895, 755. Salvador, boa tarde, Gol 755 vai passar ao externo. Gol 1925, desça para 2.000 pés, ajuste no 011, autorizado a final ILS, reporte estabilizado. 2.000 pés, reporte estabilizado. Controle apenas confirmando a frequência do Gol 1755 da torre. Gol 1755, torre 11895. Positivo, chamei duas vezes, vou tentar novamente. Torre Salvador, Gol 1755. decimal 95. Caso negativo, retorne a frequência do solo, Golfo Colosso. Ok, pouso autorizado, cabeceira 1-0, vento 0,70 graus, 10 nós, altímetro 1-0, 1-1. E aí ele vem pousar 1-0, com 7-5-5. Golf e Kilo Off, recebo alto e claro, táxi autorizado, chame para ingresso pista 1-7. Solo, Salvador, 6321 para táxi 1-06, a bordo 4-12, autonomia, Fernando Goiânia. Papapá, Lima, papá mais de 100, mantendo as condições visuais. Confirme sua altitude. Gente, ajuste em Salvador 10111. Reporte no através do Parque do Tocho. 1-1-3-2-1. Lima, papá mais livre. Michael Eco Delta, Centro, chame Torre, 1-1-8-9-5. Solo, Salvador. Boa tarde, eu vou no 399. Paciente da Romeu, na 04 para São Paulo. Gol no 399, boa tarde, autorizado São Paulo, Congonhas, o nível é o 360, via rota Bridge, up Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive, após Trive, conforme a rota do plano de voo. Decolagem pista 10, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El Leda, após Leda, direto Bridge. O controle 120, decimal 8, aciona 5166, gol no 399. Ok, autorizado Congonhas 360, na saída da El, transição Leda, direto Bridge após, depois da Bridge, Upper Zulu 16, depois VHZ, direto Trive, conforme rota do plano. 128 ao controle, 5166 ao transponder para o gol, 1-399. Protejamento correto, portão 04, chama pronto, gol, 1-399. Camarada. Mike Eco Delta, tráfego avistado, reporte cruzando final pistão no zero, baixar travado o trem. Reportando a baixar travado, vem o Mike Eco Delta. Vai, frequência startup, pushback. Prevô na federação a 800 pés. Comfort taxi, 6314. A 800 pés. Estabilizado, gol 95. Gol 1925, complete a final, chame torre 1-1-8-9-5. 18-9-5. Salvador, gol 925, final, baixado travado. Gente, chame 4 milhas para a cabeceira 10, formação de trato, tem os helicópteros usando agora o eixo da final do 10, vai aproximar para a cabeceira 17 à esquerda sem interferir a aproximação. Continua agora a liberação do pouso, gol 925. 6321, pista 0, decolagem autorizada, 90 graus, 10 nós. Decolagem autorizada, 6321. Juliette. Gente, Alfa, reporte para Juliette, gol 1755. 1-3-3-9-5, alterna 1-3-3-2-5. 5-3-3-9-5, alterna 3-3-2-5, da 3-1-5-5, boa tarde. Para o trem. Do é pouso aqui em Salvador ou na RIMA? É em Salvador, parte 3. Salvador, parte 3. Até a vertical de Lauro, aguarde parte 3. Tráfico informar um Serra Quilo 76, mais conhecido como Cicórico, aproximando para a cabeceira 17. Vertical de Lauro, aguarde para o parte 3 do Hotel Cazulu. Ok, vai chamando a vertical de Lauro, está ciente do frente B, deslocando a 90, o Hotel 1-925, pouso autorizado, pista 10, vento 100 graus, alinhado com 10 nós. Livre pouso na 10, gol 925. 40, intensidade 5. 08, controle bagagem. 1-2-0-8, Oxanea 6321. possível, voar direto a Aracaju. Sete, vamos coordenar com o Centro Recife, aguarde, 35627. Obrigado, 5627. 5, autorizado para o Galeão, o nível 380 via rota Upazulu 10, SMAP, direto Lúbito, após Lúbito, Barbacena, após Barbacena, conforme a rota do plano. Decolagem da 10, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El Leda, após Leda, direto Bridge. O controle Salvador 1208, aciona 5150. Baixar de trabalho. Então está aprovado o Galeão nível 380, via Upazulu 10, SMAP, Lúbito, Barbacena, após rota do plano. 10, curva à direita, da El Leda Bridge, 1208, 5150, transponder, 3145. Correto, portão 11, chama pronto para 3145. Vai chamar, 3145. Até o Zulu, observa o pouso do 37 Gol na curta final, na sequência direto 43, evitando aí o sobrevoo da base aérea e aeronaves na taxi alta, ok? A gente está observando, vai prosseguir parte 3 após o toque da aeronave Zulu. Pode ver, evite a base aérea de Salvador na vertical, ok? Ok. Lima, Papa Mike, prossiga. O Gol no 077, Galeão no 360, já aprovado, só um minuto pra cópia. Você pode tirar de ponto, se Cosque presta a tocar a cabeceira no 7, vai liberar para o pátio 4, o hangar da ADI próxima. Esquerda, tá livre o ingresso via Juliette até o 62. Juliette para 62, Gol no 755. Boa tarde, Cazulão. Tentando 37 Gol na Alfa e o Avianca na interseção com o Pátio 1-3. Até o Pátio 3 autorizado, chama o celular controlado até o Cazulu, 80 graus, 10 nós. Cazulão. Boa tarde, parceiro 223, ó. Solo aos 23 minutos, estaciona a frequência de Veco, olhado. Golo 925, solo aos 23, libera a posse direita via Foxtrot no 219. Salvador, boa tarde, passarelo 2231. Passarelo 2231, nasceu a dedicação, autorizada a chegar da Mari, reporte para a descida. Mari, reportada a descida, 2231. Salvador Ground, Lutania 6314. We inform we have 1019 on board, alternating Salvador 3 hours and 17 minutes of endurance. Request taxi. Oceania 6314, taxi via taxi India and Alpha to hold point runway 10, the count of the tower 118.95, the QNA to 1011. Have a nice trip, sir. Taxi via India Alpha to runway 10. Call tower 118, this call 9F5, QNH 1011, 76314. Gol na 077, copia? Drop corpo na 077. Autorizado Galeão, nível 360, via Upazulu 10, SMAP, direto Lúbito, após Lúbito, direto Barbacena, após Barbacena, conforme a rota. Decolagem da pista 10, primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida da El Leda, após Leda Bridge. O controle Salvador 1208 aciona 5172. Gol no 077. Autorizado Galeão 360, Upazulu 10, SMAP, Lúbito, Barbacena, após Upazulu. Código 10, curva direita, da El Leda Bridge. Controle 208, transporta 5172, gol no 077. Gol no 077, correto, portão 08, chama pronto. Chama pronto no 077. Ideal de descida 2231 na Passaredo. Passaredo 2231, desço nível de voo 050. 050, 2231. Qual a matrícula? É o Gol 9280. Gol 9280, portão 02, aguarda só um minuto pra cópia. Aguarda. Voo 91925, Juliette, portão 01. Portão 1, 925, Juliette. Golf Kilowatt, decolado aos 26, controle 1-2018, direita via chat, a volta. Golf Kilowatt. Mike, Juliette, Romeu, sente, vai manter 810? Ciente, ajuste em Salvador 10111. Realiza perfil da subida da El Leda, após Leda direto Bridge. O controle Salvador 120.8, aciona 5161, gol 9280. 9280, nível 400 para Comim. Decola da 10, curva direita, perfil da El Leda, após Leda Bridge, conforme Upzulu no meio após Bridge. 20.8 é o controle, o transponder 5161. Cotejamento correto, portão 02, chama pronto, gol 9280. Camará, obrigado. Solo 35241 no box 4 para funcionar. Remota 4 do pátio 3 autorizado, chama táxi, 35241. Aeronave rumo oposto a 1.000 pés. Trip 5627, chame centro Recife na frequência 12545, alterna 12685. Azul 41, 18, novamente para pushback a planeta na posição 3. Autorizado, Azul 41, 18, chama táxi. Autorizado, pushback a planeta, para o táxi, Azul 41, 18. Solo, gol no 399 na ponte 4 para pushback a planeta. Gol no 399, ciente, mantém a posição, é o número 2 no setor, aguardando para push. Aguardando. Solo para 31, 45 na 11 para push a planeta. Autorizado, TAN 3145, reporta pronto para o táxi. Reporta. Six 314 radar cut, contact level 340, Momo departure. Contact level 340, Momo departure, TAN 6314. TAN 3217, confiso 360, só um minuto para cópia. Gente, vai prosseguir para o Elicia? Lima, Papa Mike, gente, reporte no através do passo de situação. Controle 6321, no Sanef, retorno pequeno de desvio à direita, proa 310, com mais 5 milhas no ar. 6321. O Sanef 6321, no ciente. Autorizado com fins, o nível 360, via rota Bridge, Upzulu 16, decolagem pistão no zero, após decolagem primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El Leda, após Leda direto Bridge. O controle Salvador Pere 120.8, aciona 5164 no transponder TAN 3217. Autorizado. Cotejamento correto, o portão é o 10, chama pronto, tá 3217. Puxa, estacionamento gol 9280, posição 2. Ciente é o número 3 no setor, gol 9280, mantém a posição aguardando. frente, mantém igual na velocidade. 3-5241 para o táxi, 5-0 a bordo, autonomia de 3 horas e 30, alterna ponto de cruz. Confirmando 5-6 a bordo. 5-0. Ciente autorizado inicial táxi até a saída do pátio 3, o 3-5241. Ciente táxi até a saída do pátio 3, 3-5241. Caralho, abarro e já com o Rodrigo Guilherme. Leite a Deus. Ocean S 6314, mantém Momo Departure. Ok, mantém Momo Departure, Ocean S 6314. Que está autorizado o cruzamento da final da 10, chame cruzando de próximo ao cabeceiro 17. Chama na cruzando, grato ao meu. O azul 4118 com 1-1-7 a bordo, autonomia de 3 horas e 20, é Fernando Galeão, campo para o táxi. Autorizado direito via Índia, ponto de espera para 10, torre 118.95, ajuste 1011, tenha um bom voo, azul 4118. A direita Índia, estou passando para 10, lançou 895, ajuste 1011, bom trabalho 4118. 35241, táxi em frente, segue o Embraer da Azul via Índia, ponto de espera da 10, torre 118.95, o ajuste no 011, tem um bom voo, 35241. Bem-vindo a Azul, 5241, obrigado. Já 3145 para o táxi. PLB, alternado e autonomia? 111, 335 de autonomia, alternando Campinas, o 3145. 3145, autorizado táxi via pátio 1 no Índia, no ponto de espera da 10, torre 118.95, o ajuste no 011, no bom voo. Via pátio Índia, ponto de espera 1895, grato. 1399 na escuta. Retorna, chama o controle, frequência 20.8. Retorna, cruzamento, chama controle, segue norte na 10, bom controle, grato, meu bom trabalho. 40 miles due to weather. Roger, Oceano S 6314. Oceano S 6321, chame certo Recife na frequência 1260, alterna 1288. Zero, pronto. Saturno 8 autorizado, alinhada decolar 100 graus, 12 nós. A gente decola, azul Saturno 8. 60, alterna 1288. Controle, o mais direto ao mesmo. Controle, mais direto ao meu, equipamento da 10, segue CTT para Serra Índia, recolhido. Mike Juliette Romeu, sente, reporte visual com pouso. Reportará, Romeu. O 1399 aguardando para o pushback. Afirmo, tinha sido feito algumas chamadas anteriormente. O gol no 399, após o reconhecimento da tampa, passa reta, guarda, iniciando 04, chama táxi. Autorizado para o gol no 399. Após o reconhecimento da tampa. Após o reconhecimento da tampa. Azul 4206, vetoração para a final da 10, curva esquerda, proa 050. Esquerda, proa 050, azul 4206. Que assim que ela ultrapassar em altitude da decolagem, efetua um cruzamento imediato da 28, ok? É, assim que ela passar, cruzamento imediato da 28, Lima para mais. Piano 49. Gente, ele veio decolar. Segundo os controles autorizados, ali é manter. Salvador, gol 0077, próxima oportunidade para a Portão 08, autorizado, chama táxi, gol 0077. 19 uma taxa de zero. Torre Salvador, boa tarde, tá 3145, ponte espera 190, pronto. 3145, mantém o ponte espera. Tá bem. Boa tarde, Gono 755, gente, da informação, Romeu, autorização, Confins 400. Gono 755, boa tarde, Confins, tenho 36 já pré-aprovado, solicita o 400. 360, aceito. Cliente, Gono 755 autorizado com FINS, o nível 360, via rota Bridge, Up Zulu 16. Decolagem da pista 10, após a decolagem primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El Leda, após Leda voa direto posição Bridge. O controle Salvador 1208, aciona 5405, Gono 755. Autorizado com FINS, nível de voo 360. Decolador 1-0, por direita, da El Leda, Leda Bridge, Bridge, Up Zulu 16. Controle 1-0-8 e assina 5405. Cotejamento correto, portão 612, chama pronto, gol 1-7-5-5. Preparará. Salvador, papapapá, Lima, papá Mike. Papapapá, Lima, papá Mike, prossiga. Lima, papá Mike. Pelo corredor forte, vai fazer um TGL em Iberistar. Cliente, mantém as condições visuais a 500 pés, ajuste em Salvador 10, 11, reporte livre na CTR. Portará 20 fora, o Lima Papa Mike. Passaredo 2231, estabilizou? Afirmativo, estabilizando, aguardando o glide. Isso. Uno 399, táxi à direita, via Índia, ponto de espera da 10, torre 118.95, o ajuste 10 no 1, tem um bom voo. Ok, Índia, 1295 no ponto de espera, ajuste 1 no 1, gol 1399. E aí, Salvador, boa tarde, passeio 2231. Dois 2231, continua a aproximação, aguarda a atualização de pouso. 2231. 5241, decolagem 39, controle 208. 208, obrigado. Identificação autorizada a chegada à mar e reporte pronto para a descida. Zero na escuta. Para chega na 227. Coordene com a equipe de pátio, tem um Boeing da companhia que já finalizou o pushback no outro lado do pátio, no setor sul do pátio. Vai iniciar o táxi em mais alguns segundos. Após a passagem do tráfego, a retaguarda, iniciando 02 e chama táxi. Sente, após a passagem, inicia e chama táxi, 9287. Só para informação, já tem um Boeing, a sua retaguarda, que puxou no 4, e o outro Boeing que vai passar também está no outro lado do pátio, ok? Ok, sente, igual 9287. Vamos para o táxi, gol 9077-803-55, sua vinda. Londrina 77, utilizando o táxi, até outra vez, do gate 06. Pronto, táxi, Londrina 06, gol 9077. Londrina 77, passeio com táxi, via parte principal, Índia e Alfa, no ponte de esperada 10, chame torre, 11895, QNH 10111. Na ponte espera da 10, chame torre 1895, atente para o gol à sua frente. Quem vai taxiar para a ponte espera, número 3 para a decolagem. Eu para a taxa ponte espera via alto, 4895, boa na 0775. Azul 4206, desça para 2000 pés, ajuste 1019. 2 no 10 ou no 0 no 4206? TAM 3560, desça para o nível de voo 050. 050, TAM 3.